Mercearia Daniel e Filhos, onde você encontra gêneros alimentícios, enlatados, perfumarias, material escolar, higiene e limpeza, bebidas quentes e geladas, frango, carne de sol, peixes, cartão telefônico, gás de cozinha com entrega em domicílio e miudezas em geral, tudo no atacado e varejo. Mercearia Daniel e Filhos, com preço, qualidade e atendimento, você só encontra na Mercearia Daniel e Filhos, localizada na quadra 2, casa 15, bairro Coab, Fronteiras, Piauí. Telefones 454-1177 e 454-1165. Organização Daniel, Neide e Filhos. Mercearia Daniel e Filhos.